O Apocalipse revela Jesus vencedor. As religiões humanas preferem o Evangelho ao Apocalipse de Jesus. Mas no Evangelho Jesus aparece derrotado pelo poder econômico, político e eclesiástico. É no Apocalipse que Jesus ressurge, para derrotar todos os poderes congregados, como Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores, fundador e supremo governante da Terra. Vamos conferir tudo isso na religião de Deus, que dará a cada um de acordo com suas obras. Da mensagem de Jesus para os sobreviventes, no Livro de Deus, fonte. Texto do livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.